no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Você já pensou em se divertir no teatro e não precisar pagar o ingresso? Com o Teatro Universidade em Formação, o TUI, isso é possível. O projeto de extensão teve início no Departamento de Artes Cênicas da UFOP em 2011 e apresenta peças teatrais gratuitas. A ação surgiu a partir da necessidade dos professores do DEART em levar projetos de artes cênicas à comunidade. A iniciativa também é importante para os atores participantes. Quem conta um pouco mais sobre essas contribuições é o coordenador do TUI, o professor Wilson Oliveira. No que concerne aos alunos da arte cênica, eles têm a possibilidade de trabalhar um texto, de construir personagens e ficar com o projeto em construção e apresentação durante 2 anos seguidos, o que para qualquer profissional é uma base de trabalho muito boa. Você confere na prática aquilo que você imaginou antes e vê a reação das pessoas com o produto que você está entregando. Eles conhecem, inclusive, o público de Ouro Preto, de Mariana e dos distritos vizinhos. O Teatro Universidade em Formação já produziu diferentes espetáculos e eles foram apresentados em Ouro Preto e Mariana. Os distritos e as escolas da região também receberam uma atenção especial do projeto. Afinal, um dos principais objetivos do TUI é aproximar a comunidade do teatro. O estudante de pós-graduação em artes cênicas, Rafael Carvalho, é o diretor da nova peça que será interpretada pelo TUI. Ele explica o diálogo que a iniciativa estabelece com as pessoas da região. A chegada do TUI nas escolas é alterar o cotidiano deles. Então, é a oportunidade que eles têm de se aproximar do teatro e ter um acolhimento a partir da diversão. Esse encontro com a comunidade se dá pela escola, mas também em outras oportunidades, como no próprio Encontro de Saberes, que foi apresentado no ano passado, e no CAPZI, também aqui de Ouro Preto, foi realizado, além das escolas. Então o viés inicial, assim, foi voltado para esse. Mas a ideia é que sempre a gente tenha esse vínculo, não apenas com as escolas, mas com a comunidade num geral. Se você deseja conhecer o trabalho do Teatro Universidade em Formação, prepare-se para a nova peça do projeto que já está quase pronta. O novo espetáculo A Cantora Careca estreia no dia 30 de novembro durante o Encontro dos Saberes da UFOP. Para mais informações sobre esta ação cultural, acesse a página do Facebook, facebook.com/programaTUI. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.